Não, 08, contato radar, passa o 1800. Direto Natal. Sá 08, está curvando à esquerda. E a pro ideal é a 044 para o ponto de início da busca. Está autorizado? Sar 08? Sim, Sar 08. Apenas para confirmação, a PRO ideal é a 044 para o ponto de início da busca. Para autorizar essa PRO? Caso direto, a PRO é 044, Sar 08. 08. Sar 08, só confirmando, vai. 044 por quantas milhas depois faz sobrevoo em Natal? É, pro 044 por 510 milhas, né? Saindo direto para uma área de busca. Aí vai efetuar as buscas em coordenação com o Salva Aero. Então não sabemos se depois da busca a gente recolhe em Salvador, se a gente recolhe em Natal. Vai depender do decorrer da missão. Mais 08, como por gentileza esse mais ponto? Ratango Delta, informação mais. A Barra Meu Serra, Tango Delta, aciona identificação, foi TAP para interceptar a chegada de TAP, a chegada da Mari, correção, desce até o nível de voo 050, ajuste no 018. Para 050, ajuste 1008, proa de TAP para a chegada da Mari, Serra, Tango Delta. 08 tem tempo estimado de voo? O Sar 08 decolou conforme a orientação inicial do Salva Aero para fazer 5 horas de busca, ou seja, 1 hora e 40 até o ponto de início e mais 5 horas de busca. Sar 08. Salvador, bom dia, 1762, Tijuana, paciente da Mike, autorização de tráfego Guarulhos. 1762, o número 2 está confirmado, prepara a saída da Eulida da Monte. Aguardando o previsto da Eulida da Monte, 1762, Tijuana. 3171, copia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 320, decolador 1-0 com primeira curva direita na saída da Eulida Monte. Transpeso 1-0 a primeira aerovia, pode conforme a rota prevista no plano de voo. Responde 5136, controle 1-20, decolador 8. Estou com barulho de fundo, eu não sei se eu copiei direito. É, vamos lá, 320 para Guarulhos, autorizado, decolador 1-0, curva direita. Da Eulida Monte, peso Lu 1-0, transponde 5136, o controle 1208, até 3171. 3171, você já vai para essa, confirma como vai ser a um barulho de fundo às vezes aí, um pouco alto. Gente, eu não reparei nenhum ruído aqui, talvez seja o rádio, que se eu quiser fazer um check, chama novamente. Azul Alfa X-Ray Oscar, aguardando aqui para ingressar o pátio principal. Qual é o Azul Alfa X-Ray Oscar? Alfa X-Ray Oscar, prossiga com reboque até o gate 03 da porta finalizada. Alfa X-Ray Oscar, gente. O Xana 6251, não escuta. É, escuta o Xana 6251. Confia. Pronto, copia. Guarulhos autorizado 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eulida Monte. Propeso 1-0 a primeira aerovia após conforme. Transponde 5126, o controle em 1-20, decola 8. Autorizando Guarulhos, nível 360, decolando da 1-0 com a primeira curva direita da Eulida Motiva, apertura 1-0 de acordo com a rota. O transponder 5126 e o controle 1208, Xené 6251. Xené 6251, protegimento correto e a porta próxima para o pushback acionamento. Então, quando pronto, Xené 6251. Barra 08, chame nas frequências de serviço. Ouvindo, Barra 08? Nas frequências de serviço. Agora, quando eu fui já era, dos canais previstos, Barra 08. A Palma, meu Serra Tango Delta, tem restrições, deixa para 2 mil pés, ajuste no 08, autoridade de trânsito, procedimento e eleição de suíte. Capitão Madeira, resposta estabilizada. Tem restrições para 2 mil pés, ajuste no 08, livre LS, vai reportar estabilizado, Serra Tango Delta. Solo Azul Alfa X-Ray Oscar, finalizando o reboque, muito agradecido e um bom dia. Gente, bom dia, Alfa X-Ray Oscar. Salvador 103, Bruno 971 no Gate 08, inspeção na lenta. Bruno 71 autorizado, puxa, vai inspecionar, eu posso pegar. Autorizado, porta atrás, 103, Bruno 71. Já autorizado para estiver aquecendo a meta. Ok, Romeu Serra Tango Delta estabilizado, localizador da 1-0. Papá Romeu Serra Tango Delta, confere o final do procedimento ILS Actuation, chame torre 198, decimal 95. 18-95, Serra Tango Delta, boa. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, continua aproximação, confirma o 17 ou 10. Confirme o vento para o Serra Tango Delta. Vento variável em 2-9. 3171, prossegue o táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado torre 198, decimal 95, altímetro 1908, bom voo. Parte Índia, 3171, 3171. Salve, estaria 6251, pronto por estacionamento 05. Agora vamos chegar em estacionamento 6251. Aguardando 6251, será. Serra Tango Delta passando externo, solicita a modificação, gira a base pela direita, pousando a 1-7. 3-1-7, Serra Tango Delta, confirma as condições, confirma quando visualizou o campo, por gentileza? Visual, completamente visual, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, autorizado base pela direita da 1-7, cancelado 4-6, reporta nacional. Reporta nacional, Serra Tango Delta. Circula após a passagem do Airbus, já livrando a sua retaguarda autorizada para o Chibec reportar. Após a passagem do Santo, autorizado para o Chibec reportar, será 6251. Serra Tango Delta, confirma o pátio. Pátio 5, Serra Tango Delta. Sente livre com 17, vento 020 graus, 029. Salvador, bom dia, 3171, ponto 010, pronto. 3171, Livrania e decolagem, 10, vento variável 2-2. Decolagem, 10, 3171. Salvo, Romeu Serra Tango Delta, Solos 48, autorizado backtrack, táxi até o 45, livrando a primeira esquerda, reporta para o Tarifa. Serra Tango Delta, no corte de frequência, boa noite. Foi autorizado a alinhar e decolar, ok? O vento é variável agora em 1 nó. Ok, só para confirmar a rádio aqui. Passar para você, obrigado, viu? Salvatore, voz azul, 2775, bom dia. 2775, bom dia, acione identificação. Salve a gente, já está no ponto ideal de descida. Azul 2775, contato radar, 619 milhas, sudoeste de Salvador, vem Mário para interceptar a chegada Mário e deixa para o nível de voo 050, ajuste 1018. 2775, deixa para o Mário. Trizano 71, decolada 51, chama controle 120, decimal 8. 320, bom dia. Trulli, bom dia, 33, decolado, nada é. Trizano 71, contato radar, veio saída da EL, sube e mantenha 320. 320, reporte para a chamação em 18.95, altímetro 1.098, novo. Taxi Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1.098, bom dia, estacionei 6251. Direto, Leda, 3171. Falando Leda, 3171, obrigado. Papa Bonjour, Sena 6251, Ponte Espora da 10, pronto. Sena 6251, boa noite, alinhar e decolar aqui com 0021, com o solvento 040 graus 031. Autorizado alinhar e decolar 10, Sena 6251. Essa é a com o centro, só 3171. Obrigado pela sua resposta. Entre isso, no 71, na autoridade direto por base. Direto por base, obrigado, 3171. Sena 6251, autorizado da El, confirma? Autorizado direto Leda, Sena 6251, após 2000 pés. Direto Leda, após 2000, Sena 6251. Azul pelo 775, sem restrições, deixa para 2000 pés. Ajuste no 018, autorizado final do procedimento ILS X-ray da Piton, a zero responsabilizado. 12775, ciente. RAM 31171, chame centro Recife. 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 3395, boa. Doutor Salvador, bom dia, chamei 6225, centro da informação November. Chamei 6225, bom dia, chamei identificação. Mais 10. A 225, contato radar, 64 milhas nordeste de Salvador, dois bosques para interceptar a chegada bomb, reposta para descida, ajuste no 098. Afirmativo, ano bomb, reposta descida no 098, 6225, grato. Canal 6251, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 1251, alterna 13395, Canal 6251, bom dia. Azul 2775 estabilizado. Estabilizado e avistando. É o final do procedimento, chame torre 1195. 775 azul, ciência, grato, bom dia. Eu vou correr. Corre, Salvador, azul 2775, bom dia. 2775, bom dia, cheque trem livre, pouso no zero, vento 050 graus, 029. 775, ciente, baixado e travado. 775, confirma a altitude que avistou o campo. A 2000. 22775, grato pela informação. Bom dia, o voo 1961, box 9, ciência novembro, para autorização Galeão. Voo 1961, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com a primeira curva direita na saída da El, Leda, Irumi. Após Irumi, conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5154, controle 1-20-8. Autorizado Galeão 360, pista 10 com curva direita, da El, Leda, Irumi, próximo a todo plano. 5154, transponder 208, controle, voo 1961. Voo 1961, cotejamento correto, aponta para o senhor que chegar aqui toda vez. Pode estar pronto, obrigado. Vários, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, azul 2775, livrou seu escudo. 275, táxi Alfa Kilo Pátio 3, no Pátio 3 fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, vá atento aos sinalizadores, azul 2775. 5973, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste 908, autoriza final do procedimento e ele é satisfeito, pistão 90, repasse estabilizado. Para 2000 pés, ajustado no 08, esperado o procedimento X-Way da 10, informará estabilizado o Rio 5973. Para 6225, deixa até 3000 pés. 3000 pés, vou para 6225. Rádio localizador, Rio 5973. Rio 5973, completo final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895 a torre, Rio 5973. Panamá 225, sem restrições de altitude. Vista para 2.000 pés, permanece ajuste no 018. Autorizado final de procedimento, IONS, X-Rate, opção 9, repostabilizado. Sem restrições, descendo 2.000, autorizado ILS X-Rate. Da 1.0, repassaremos estabilizado com 1.018, Xerebe a 225. Controle Salvador, muito bom dia. Voo 1.865, 190. 1.865, bom dia. Via chegada bom, se deixa para 050. Ajuste 1.0.8. 050, ajuste 1.018, chegada bom, segundo 1.8. No localizador, Xané 6225. Xané 6225, completo final de procedimento, Xané Torre 118, decimal 95. 195-6225, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, o Rio 5973, livrou. Rio 5973, táxi autorizado, Alfa Kilo Pad 3, o Pad 3 fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pad 3, quando lá atento ao sinalizador, Rio 5973. 360049, confirma a visual com o campo. Afirma, visual, baixado e travado, livre pouso para o 5096. Atenção em Salvador, pode confirmar, a pista molhada ainda? Pista úmida. Pista úmida, obrigado, 62. Úmida, normal, tá bom? Ok, obrigado. Ah, desceu. Dia 759, 240 para o 180. 759, bom dia, via chegada bom, se desça para o 060. Ajuste 1, 018. 060, 1800, estado, via 759, via.